meu balão ou alimentar a boca na favela. Tô em busca da solução perfeita pra desviar das trevas. Louca vida, vivo louco. Pouca ginga deixa torto. Torço o corpo que desvia o troco. Trogo poesias contra pipocos. Da bobo se agiliza. Tô em Paris, ritmiza. Amsterdã que dá a brisa. Vira o príncipe, o óculos só folhe atrás de Lisa. Não acredite em tudo que brilha. Analise bem a trilha. Os piratas portam a pedra original de total acesso à ilha. Boca do balão, boca do balão, boca na favela, boca do balão. Boca do balão, boca na favela, boca do balão. Boca do balão, boca na favela, boca do, boca, boca do, boca, boca do balão.